Capítulo 23. Quando Sara estava com 127 anos, morreu em Kiriat Arba, hoje chamada Hebron, na terra de Canaã. Abraão lamentou a morte de Sara e chorou por ela. Depois, deixou ali o corpo de sua mulher e disse aos hititas: "Tenho vivido como forasteiro e estrangeiro entre vocês. Por favor, vendam-me um pedaço de terra para que eu possa dar um sepultamento digno à minha mulher." Os hititas responderam a Abraão: "Ouça-nos, o Senhor é um príncipe honrado em nosso meio. Escolha o melhor dos nossos túmulos e nele sepulte sua mulher. Nenhum de nós se recusará a dar ao Senhor o local para a sepultura." Abraão curvou-se diante dos hititas e disse: "Visto que estão dispostos a me dar o local para a sepultura, façam a gentileza de pedir a Efron, filho de Zoar, que me permita comprar sua caverna em Macpela, na fronteira do seu campo. Ele me venderá a terra pelo preço que vocês considerarem justo, e assim terei uma sepultura permanente para minha família." Efron estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão enquanto os demais ouviam, pronunciando-se publicamente diante dos hititas que se reuniam à porta da cidade. "Não, meu senhor", disse ele a Abraão. "Ouça-me, eu lhe dou o campo e a caverna. Aqui, na presença do meu povo, eu lhe dou a propriedade. Vai, sepulte a sua falecida." Abraão se curvou outra vez diante do povo daquela terra e respondeu a Efron, enquanto todos ouviam: "Ouça-me, por favor, eu os comprarei de você. Deixe-me pagar o preço justo pelo campo para que possa sepultar ali a minha falecida." Efron respondeu a Abraão: "Meu senhor, ouça-me. A propriedade vale 400 peças de prata. Mas o que é isso entre amigos? Vai, sepulte a sua falecida." Abraão concordou com o preço e pagou a quantia que Efron sugeriu, 400 peças de prata, pesadas de acordo com o padrão do mercado, e os hititas testemunharam a transação. Assim, Abraão comprou o pedaço de terra pertencente a Efron em Macpela, perto de Manre. A propriedade incluía o campo, a caverna e todas as árvores ao redor. Foi transferida a Abraão como sua propriedade permanente, na presença dos anciãos hititas à porta da cidade. Então Abraão sepultou Sara, sua mulher, em Canaã, na caverna de Macpela, perto de Manre, também chamado Hebron. O campo e a caverna foram transferidos dos hititas para Abraão como sepultura permanente.